Cheguei na balada, a fila tá formada. Elas tão querendo toma, toma. Tão mexendo a raba e eu na cachorrada. E a balada de repente virou zona. Cheguei na balada, a fila tá formada. Elas tão querendo toma, toma. Tão mexendo a raba e eu na cachorrada. E a balada de repente virou zona. Toma, toma, toma, entra na fila e toma, toma, toma, toma. Entra na fila e toma, toma, toma, entra na fila e toma, toma, toma, toma. Vem que vem! Entra na fila e toma. Entra pra eu te sarrar, entra pra eu te fazer delirar. Entra pra eu te sarrar, entra pra eu te fazer delirar. Entra pra eu te sarrar, entra pra eu te fazer delirar. Entra pra eu te sarrar. Venha! Oh, toma, toma, toma. Entra na fila e toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Oh, toma, toma, toma. Entra na fila e toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Oh, toma. Portal quebra! Chega meu parceiro Léo! É o bichão! Deixa comigo, meu parceiro Léo! Assim é quatro de pregada, bichão! Vem, vem! Tá formada, elas tão querendo toma, toma. Tão mexendo a raba e eu na cachorrada. E a balada de repente virou zona. Vai! Oh, toma, toma, toma. Entra na fila e toma, toma, toma, toma. Entra na fila e toma, toma, toma, toma. Entra na fila e toma, toma, toma, toma. É assim, vem, vem! Entra pra ele sarrar. Entra pra eu te fazer delirar. Entra pra eu te sarrar. Entra pra eu te fazer delirar. Entra pra eu te sarrar. Entra pra eu te fazer delirar. Entra pra eu te sarrar.